Hoje nós vamos falar sobre piedade filial. A piedade dos filhos em relação aos pais é tão importante que Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo específico para isso. Como é que foi montado o Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Kardec, por orientação dos espíritos superiores dele, né, procurou os temas morais principais dentro dos evangelhos, que nós todos conhecemos, né, na Bíblia, e através desses trechos procurou esclarecer, exemplificar, explicar o que realmente Jesus queria dizer com aquilo. Então escolheu um tema, que é a piedade filial, amor aos pais, honrar pai e mãe, toda essa questão, da importância que isso tem em relação à vida. Se nós formos ler os evangelhos de Jesus, ele trata exatamente desse assunto quando fala honrar pai e mãe. E daí vem a origem, então, desse estudo de Allan Kardec num capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Na parte prática, a gente poderia pensar por que tanto dever dos filhos para com os pais. Dentro desse interesse, né, nós fizemos pequenas pesquisas aí na internet. Olha o que nós encontramos. Um dos problemas mais sérios da atualidade é o relacionamento entre pais e filhos. O chamado conflito de gerações ocorre por toda parte, tanto nas classes pobres como nas mais altas. E mesmo nas famílias que se empenham em dar boa formação moral aos filhos. Os desentendimentos, os atritos surgem e constituem muitas vezes verdadeiros desafios para os pais. E aí os pais se perguntam, aonde foi que eu errei muitas vezes? A gente já viu isso, né? Mas por que isso que acontece? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz, né? O corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito, que é em João, quando ele fala, inclusive, na lei da reencarnação, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E diz assim, ó, pais de um bom nível evolutivo, intelectual e moral, porque coloca aí em cima, né, às vezes os pais tentam dar uma boa educação aos filhos e mesmo assim aos conflitos. Podem receber como filhos espíritos em estágio de evolução bem inferior. E vice-versa, também filhos em estágio de evolução bem superior ao dos pais. Né? Então as duas coisas podem acontecer. Seja por vinculações existentes, originadas do passado, seja como um trabalho que os mais evoluídos se dispõem a realizar em favor dos mais atrasados, para auxiliá-los. Vejam só. Então, por que nascem filhos, às vezes, tão diferentes culturas, né? Evoluções espirituais dentro de uma família? Ou os pais mais, bem mais avançados, ou os filhos? Por relações do passado, dívidas do passado, ou porque os pais ou os filhos se propõem a vir nascer nessa família como forma dos mais avançados ajudar os mais atrasados. Por que a gente está esclarecendo tudo isso? Para ver as obrigações que isso tudo vai gerar. Porque a escolha é cada um de nós, tanto dos pais quanto dos filhos, ou vice-versa. Né? O agrupamento familiar nem sempre é constituído por almas afins, almas de boas relações do passado. Pode ocorrer o parentesco, a aproximação familiar de espírito em situação evolutiva diferente para que os mais atrasados aprendam na companhia dos mais adiantados. Se o espiritismo nos ensina a perdoar, a tolerar, a relevar as faltas do nosso semelhante, e é assim, vindo do Evangelho de Jesus, em se tratando dos pais, esse ensinamento deve ser observado de maneira mais cuidadosa, porque o filho, quer queira ou quer não, é um devedor dos pais. É necessário considerar, e aqui tem a parte prática, que os pais receberam outro tipo de educação, viveram sua mocidade em outra época, consequentemente suas experiências, o modo de analisar as determinadas situações é diferente também. Muitas vezes os filhos não consideram as dificuldades que seus genitores viveram, os esforços que fizeram para proporcionar-lhes melhor condição de vida. E em vez de ser grato, reconhecido, muitas vezes o filho torna um próprio crítico dos pais. Alguém de nós estaria aqui encarnado se não tivesse os pais? Alguém de nós teria sobrevivido sem os pais darem o tratamento, o cuidado, etc.? Se não, podia o outro cuidar, se torna o outro pai, ou a outra mãe, né? Porque pai e mãe não é só aqueles que geram na função da carne, mas aqueles que amamentam, que cuidam, que, né, que tratam dos filhos. Então, cada um de nós, dentro desse quadro, tem obrigação com os pais. Então, eu vi muitos textos aí, né, que a gente deve ter afeto com os pais. Olha, eu digo não. Até a gente pode tentar, muitas vezes não consegue, não é verdade? É fácil dizer para quem tem pais de boas relações com os filhos de ter afeto. Mas muitas vezes os pais e os filhos são inimigos do passado. E ter afeto, amar, como a gente diz, né? Às vezes não consegue. E ninguém olha assim, a partir de hoje eu vou amar meu pai e minha mãe. Não existe isso. Agora, não se pode fazer nada? Pode-se sim. As mesmas obrigações como se tivesse os afetos. Que é considerar, que é respeitar, que é tratar, que é cuidar. E isto é um amor, né, chamado amor ágape, que não é aquele do afeto de coração, mas do dever. Aquele que faz com que nós, né, mesmo não tendo afeto, sintamos o dever de tratar bem os pais, de contribuir, principalmente com os cuidados na velhice, não deixar faltar as coisas. Todas essas necessidades que a gente bem sabe que as pessoas idosas têm, né? Então, mesmo que a gente não tenha os afetos, e até muitas vezes a gente pode até... eu vi já pessoas, né, se questionando, pai, eu não tenho aquela... não sinto saudade, não tenho aquela necessidade de estar com meu pai e com minha mãe. Tudo bem, mas tenho o dever, acima de tudo. Exatamente porque os pais aceitaram, né, trazer você de novo para a encarnação, se comprometendo, seja de qualquer tipo de relação que teve do passado ou as necessidades do presente para a mútua realização. E Divaldo Pereira Franco, então, numa das palestras, contou uma história verídica lá em Salvador, né, que uma mulher pobre, que vivia num casebre, né, fez todos os sacrifícios para proporcionar a faculdade para um filho. E ele se formou em medicina. Imagine, né, o custo que isso tinha. E na hora da coroação, né, da faculdade, esse filho, por vergonha, né, de apresentar a mãe aos colegas, aos professores, né, não convidou a mãe para a formatura. Né. E é um fato verídico. E não precisamos ir em Salvador, gente. Eu soube já, aqui, ó, nas nossas cidades aqui, né, pessoas que também fizeram o mesmo. Então, realmente, não tem justificativa, né? Quer dizer, a pessoa que te patrocinou, que se sacrificou para pagar a tua faculdade, você tem vergonha dela. Devia ter vergonha de receber o dinheiro, né? Se não, não, não. Eu tenho vergonha de receber o seu dinheiro. Você já me deu demais, né? Então você fica com o seu dinheiro e eu vou trabalhar para pagar a minha faculdade. Pelo menos isso teria dignidade, né? Mas não, enquanto era bom, né? Recebeu, tirou tudo da mãe e depois nem me convidou para a formatura. Então... recordamos, né? Principalmente nós que nos dizemos espíritas, de nos tornarmos mais atenciosos, mais amigos, compreensivos, respeitando como convém aos nossos pais, né? Infeliz daquele que se esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhes deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Os pais conosco, né? Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá que sofrer o que fez os outros sofrerem. Quem abandona, será abandonado. Quem despreza, será desprezado. Quem deixa, né, sem os cuidados, aqueles que nos cuidaram, terão que passar pelas mesmas situações para aprenderem a se dedicar. Né? Então, se não se tem o afeto que se deveria ter, até porque às vezes temos relações conflituosas do passado, devemos ter o dever, como filhos, né, para com os pais, como compromisso de cristãos que nos dizemos somos, não é verdade?